feito, não é mito, cronograma escrito. Dito isso, boom, de crânio bom, pocos trinco, né, pra enfeite igual brinco, bingo. Porra de nada, seu menino, é de domingo a domingo. Fum, cabuloso, rádio chama no bolso, sem esboço. Tá restrito, é o bozo, vai neguinho que tá osso, louco. É o jogo, blunt, gank, quinta. A mente cita, prim, morgado, brinda. Tic, tic, tic, calma, tem tinta. Excuse me, de letra gol, tão alto como o jato da gol. Ho. A flora, fauna na flora, o verso no flow. Pro, desmantelo, mantelo travado. Ou no, categórico, autêntico, lógico. Anti-inflamatório, no imunológico. Efeito Big Bang, impacto meteórico. No óptico, tira um diagnóstico. Prodígio, pródigo, mais função que seu controle remoto. Terremoto, celular WPU. Adaga que rasga a cara dos cu. Maquiavélico, prefácio, não nego. De contra o plano dos pregos. E não somos dejeto, objeto. Oposto à direita, o zero é vero. 1 milhão de dramas, 1 bilhão de versos. Submerso, pause. Dr. House não sabe fazer milagre. Beijá-lo, vai de trás, cê é nocaute. Phaser, blazer. Moscou na pista, sala vista, baby. Nascente, toma cuidado quando acende. Prende, bom, clima quente. Mapa de faísca, nem pisca, sinistra. Vida, vila, matilha, polícia, armadilha. Mil fita, mil mente, mil brisa. Verdades, mentiras, histórias que vão na fumaçada. Sativa, onde abrigo, o que liga é o que brilha. Então corre, se vira, vai, mira e atira. Mas lembra da fita que a lei do retorno profetiza. Mais exata da física divina. Um toque, choque pra quem fica em choque. Tão viva, moscagem é passagem de ida. Só ida, acorda pra vida. Ou caia na mira, tu tira muito mais que batida na cabeça, batida. Fica a dica, boa esquiva. O mato bolado, pôr do sol recém-chegado. Pianinho a todo rádio, aprendizado registrado. Ratos sempre serão ratos. É necessário manter-se intacto. Nada pra não cair no barco dos atos. Que sempre serão ratos chegado. A morte convida a vida, quebra de matinanos. Melão de sábado macabro. Olhe de lado, compreenda os fatos. Mova-se, o foda-se parado. Baralho marcado, bolado macabro. No mesmo espaço, murro em ponta de faca. Tira a flecha sem arco. Blazer, Moscou na pista, escala vista, baby. Nascente, toma cuidado quando acende. Blazer, Moscou na pista, escala vista, baby. Nascente, toma cuidado quando acende. Blazer, Moscou na pista, escala vista, baby. Nascente, toma cuidado quando acende.